Vamos abrir a nossa Bíblia na carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Desculpem, segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1. Segunda carta de Pedro. Primeiro capítulo, versículo 16. Antes de lermos, eu queria destacar uma coisa. Certa vez um irmão chamado Cláudio Camp, quero ver se ele vem ministrar a nós aqui nesse encontro dos homens, ele foi usado por Deus muito para me falar algumas coisas, inclusive profetizar a vida da igreja, antes desta igreja local existir. E um irmão que tem sido assim uma bênção muito grande para a vida do corpo de Cristo, um pastor, pastor da Igreja Batista do Barro Preto, Príncipe da Paz, fica ali no Barro Preto. E ele sempre me diz algumas coisas assim que são muito marcantes. E uma coisa ele diz assim: Sóstenes, nós precisamos falar da volta de Jesus Cristo regularmente. E ele é um irmão que ama falar da vinda de Jesus Cristo. E há uns anos atrás o Senhor me deu uma experiência muito forte. Eu estava indo ministrar na cidade de Pancas, em São Paulo, em Vitória, no Espírito Santo. Então eu desci no aeroporto em Vitória, me pegaram de carro, eu fui para Pancas. E eu cheguei de noite em Pancas, fui rapidamente na casa em que eu ia ficar hospedado, tomei um banho, me preparei, fui para o culto, terminou o culto, comemos alguma coisa, eu dormi naquela casa, e na manhã seguinte eu ia acordar cedo, ia voltar para Vitória e pegar o voo de volta para BH. E quando eu abri a janela de manhã, eu tomei um susto, porque eu vi inúmeras montanhas de pedras ao redor da cidade, que é uma coisa assim espetacular. É fora do normal. A altura das pedras, a cidade fica no meio daqueles vales ali, e o tempo todo são pedras, pedras enormes, pedras mesmo. Não é montanha só. Indo para Porto Seguro, você vê ali aquela região. É para ali, ali para frente. Ali. Aquele mesmo contexto geológico ali, geográfico. Pedras gigantescas. Gigantescas, altas, enormes. Algumas lá em Pancas têm uns formatos interessantes, exóticos. E um dos cartões postais da cidade, que é uma cidade muito pequenininha, são essas pedras. E eu falei assim: meu Deus, essas pedras não estavam aqui ontem à noite. Eu cheguei na cidade e eu não vi nada disso, absolutamente nada. E realmente foi assim, engraçado para mim, porque eu não tinha visto, e me assustei com aquelas pedras gigantescas em Pancas, Espírito Santo. E aí o Senhor sempre me lembrou daquela experiência, e um dia o Senhor me fez ler este texto de 2 Pedro, me lembrando das pedras que eu só pude ver claramente no dia seguinte. Você vai entender por que isso. Versículo 16 diz: porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas, fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a voz, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. E fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pedro está falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que ele mesmo era testemunha ocular. Eu estava vivo, eu vivi alguns anos da minha vida com Jesus, eu presenciei tudo, eu vi tudo. Não era um irmão que tinha um conhecimento teológico mais profundo, era um irmão que tinha vivido lado a lado com Jesus. Era um irmão que tinha sido transformado, impactado pessoalmente por Jesus, fisicamente vivendo com ele. Então ele vem e diz: olha, eu sou testemunha de que esse Jesus, com quem eu vivi, um dia vai voltar. E essa mensagem da volta de Jesus Cristo, ela está sempre distante de nós. Tão distante como, por exemplo, a morte. A gente não pensa na morte. A gente não acha que vai acontecer com a gente. A gente não pensa na morte de ninguém ao nosso redor. Mas quando ela vem, quando acontece, a gente toma um susto e fala assim: a vida, meu Deus, eu tinha me esquecido que a vida termina com a morte e que a morte vem inesperadamente, de uma hora para outra. Consuelo conversou com uma amiga, uma senhora tão querida, tão preciosa, uma das melhores amigas dela, na família, uma pessoa queridíssima, amável demais. Então tá, amanhã eu vou lá para o condomínio e fico com você lá o final de semana. Quando foi de manhã, o motorista ligou para ela e falou assim: ó, Maria da Graça morreu. Como assim? Maria da Graça morreu essa noite. Não estava doente, não estava enferma, não tinha nada, saudável, feliz, alegre. Foi embora, morreu. E a gente continua com a convicção de que não, isso acontece lá com os outros. Com a gente, não, nós ainda vamos viver muito, todas as pessoas à nossa volta vão viver muito tempo, até não acabar. Mas não é verdade. A morte é uma realidade que está ao nosso redor o tempo todo. Uma hora, nós vamos embora. Da mesma forma, a gente não pensa na vinda de Jesus. E uma hora, isso vai acontecer. E nós seremos pegos de surpresa. Enquanto somos pegos de surpresa com a morte de alguém, temos tempo de arrumar a nossa vida. Se formos pegos de surpresa com a vinda de Jesus, não haverá tanto tempo para se arrumar assim, não. Mas a verdade é que Jesus vem. Esta é uma das verdades base, pilares da vida cristã. Jesus vai voltar. É um advento mundial, impactante, sobrenatural. Zacarias diz que ele vai pisar os pés sobre o Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se abrir ao meio, e aquilo vai virar uma planície só. E para a gente já ir mensurando o que vai acontecer, os geólogos identificaram uma falha. Existe uma falha geológica gigantesca no Monte das Oliveiras, que em qualquer pequeno terremoto desaba tudo. Por isso que não se pode construir lá prédios altos. Está tudo preparado. Uma hora Jesus vai voltar. O comércio está preparado, a política está preparada, a música está preparada. Todas as coisas ao redor estão preparadas. Um dos sinais mais assim, fáceis de nós vermos é que não existe mais em nenhuma nação do mundo uma liderança forte. Não existe nenhum líder mundial forte. Pelo contrário, estão todos desnorteados, sem segurança, sem recursos, sem paz. É o ambiente propício para o que a Bíblia diz que o anticristo vai trazer: uma proposta de um líder que unifica, que promete, que traz uma segurança, que traz paz. E nós não podemos viver a nossa vida, nem mesmo a vida cristã, as coisas do Evangelho, do Espírito Santo, displicentes desse fato, que Jesus está voltando. E Pedro usa uma linguagem aqui muito interessante. Pedro está dizendo assim: se você chegar na cidade de Pancas com uma candeia, com uma lamparina, com uma lanterna, em que o paviozinho ele é acionado porque tem óleo embaixo ali, você não vai enxergar nada à volta. Você não vai saber o que tem à volta. Você vai chegar na cidade com uma pequena luz, andando com uma candeia, e você não vai ter noção de tudo que está à volta. Agora, essa candeia, ela é a palavra dos profetas. Já vai ser muito bom se você andar com essa candeia. Mas, à medida que a estrela alva se aproxima, a estrela alva anuncia a chegada do sol. Quanto mais o sol vem chegando, mais a claridade na cidade vai te permitir ver aquele mundo de pedras que você não viu ontem, porque estava escuro. A nossa questão sobre a vinda de Jesus não é nem crer ou não crer, acreditar ou não acreditar. Porque se nós perguntarmos para qualquer crente, o mais frouxo que seja, você acredita na vinda de Jesus? Ah, claro. Ah, sim, Jesus virá, virá, que não seja agora. Eu preciso muito, tem muita coisa para fazer, eu tenho muitos sonhos, Qualquer um de nós crê. Mas a questão que Pedro está trazendo aqui para nós é que, se eu não tiver a luz devida, eu não vou enxergar isso. Eu vou crer, alguém pode me falar assim: olha, você está dormindo nessa casa aqui, aqui ao redor está entupido de pedras gigantescas. Oh, tem certeza? Tem, absoluta certeza. Vou até te mostrar as fotos aqui, olha, está tudo. Ah, estou acreditando. Mas na hora em que eu abrir a janela, na manhã seguinte, eu vou tomar um susto. Ele tinha me falado, eu acreditava, mas eu não imaginava que fosse assim. Agora os meus olhos estão vendo. E Pedro vem e diz que essa candeia, ela é de extrema importância, mas é preciso que a estrela alva brilhe nos nossos corações. A estrela alva, ela é uma estrela que vem despontando antes que o sol apareça, e ela anuncia a chegada da manhã. Essa estrela é o Espírito Santo no nosso coração. Ainda que fosse aquele sentimento que eu via quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente, eu via muito no meio da igreja um sentimento assim: ah, essa vida, meu Deus, que vida, mas Jesus vai voltar. E quando Jesus vai voltar, eu vou sair dessa vida e vou largar tudo isso para trás. Era um sentimento fatalista, era um sentimento assim de escape. Oh, meu Deus, eu não aguento mais essa vida, volta logo, eu vou ficar livre de todas estas coisas. Ainda que fosse esse sentimento, já seria bom se nós estivéssemos cultivando ele hoje. Mas nem esse sentimento a gente cultiva mais. Quando as coisas não estão bem, a gente chuta o balde, não quer saber de mais nada, quer saber de Deus, quer saber de oração, quer saber de igreja. A gente desaparece das coisas de Deus. Antes, a gente se agarrasse nessa válvula de escape. Tomara que Jesus volte logo. Se Jesus voltar semana que vem, eu não preciso preocupar com as contas. Ah, meu Deus. Ai, puxa vida, podia voltar mês que vem, porque aí já resolve. Não, só espera eu casar primeiro, Senhor, porque eu... Mas o Senhor quer que eu e você tenhamos um sentimento e uma convicção muito acima disso. Senhor, não é porque eu quero ficar livre das coisas. É porque meu coração anseia. Já pensou? Quando eu estiver com Jesus para sempre. Meu Deus, eu tenho projetos nessa vida, eu tenho família, tenho a igreja, tenho um mundo de coisas que eu amo, e eu não quero interromper isso de qualquer forma, a qualquer momento. Mas, Senhor, eu fico pensando que na hora em que eu estiver com o Senhor na eternidade, vai ser maravilhoso demais. Como deve ser? Quem já foi? Esses dias eu estava orando pela Rosita e me lembrando do Niltinho. Eu falei assim: Senhor, como deve ser? Ele está no céu agora. Fazendo o quê? Como ele deve estar? Que curiosidade, Senhor. Eu te garanto que eu não quero ir agora. Não estou com pressa de deixar o que o Senhor pôs nas minhas mãos aqui agora. Mas eu posso dizer ao Senhor, eu morro de curiosidade e de desejo, na hora que chegar o meu momento certo, como vai ser eu me encontrar com Jesus? E se eu estiver vivo, como vai ser? E eu vinha ontem pensando nessa palavra e o Senhor me fez lembrar dos celulares, que agora qualquer celular traz um filmezinho. Daqui um pouco mais, e qualquer um vai ter um celular ligado à internet. Isso é o default. Então hoje, você publica uma coisa na internet, de uma hora para outra, o mundo inteiro está vendo. Quem sabe não vai ser uma ferramenta assim que o Senhor vai usar de repente. Todo mundo conectado na internet, ao mesmo tempo vai assistir eventos mundiais que fazem parte da volta de Jesus. Eu sei, Senhor, que a qualquer momento o Senhor pode voltar a essa terra. Ah, tem muita coisa para acontecer ainda. A própria palavra diz: tolo aquele que diz, o Senhor tardará a voltar. E mediante isso, esta convicção, como eu devo conduzir a minha vida? Quais valores? Eu vou atrás de quê? Pedro diz: olha, nós não fizemos vocês conhecerem sobre o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com fábulas, com manipulações. Nós somos testemunhas oculares, nós estamos ensinando a palavra verdadeira a vocês. Isso é real, Jesus voltará. Temos a palavra confirmada, a palavra profética. Os profetas são como uma candeia, mesmo que não te iluminem tanto, fica com essa candeia na mão. Jesus está voltando, eu vou cuidar da minha vida. Mas à medida que se aproxima o dia do sol raiar, a claridade vai me deixar ver mais sinais inquestionáveis. Não é discussão teológica, se volta, se não volta, se é milenista, se é pós-milenista, se é tribulação, se é pós-tribulação, nada disso. Isso é querer discutir enquanto a noite toma conta do cenário. Eu não enxergo lá, não adianta eu ficar discutindo o tamanho dessa pedra, o tamanho dessa montanha, eu não enxergo, está de noite, não dá para enxergar. Mas à medida que vai se aproximando a vinda de Jesus, os sinais vão se tornando claros. Tem na internet uma ministração que eu gravei, está lá, se chama És Bem-vindo, Cordeiro. Se você nunca ouviu, ouça esta semana. És Bem-vindo, Cordeiro. Tem aqui o CD já pronto, né? Tem aqui. Tem hoje o CD. Se você quiser, tem hoje esse CD aí. És Bem-vindo, Cordeiro. Como a estrela alva já veio. Como o sol já está brilhando, embora não tenha chegado ainda, ele já está lá atrás das montanhas, o céu já está muito claro, tem sinais muito nítidos da vinda de Jesus. Obrigado. Então eu corro o risco de estar vivendo uma outra coisa. Não é que está de noite, é que eu estou dormindo. Não é que está de noite, eu achei que estava de noite, por isso eu não estava enxergando estas coisas. Não é que está de noite, é que eu estou dormindo. E se eu estou dormindo, eu não enxergo as coisas. Senhor, eu não quero dormir, porque verdadeiramente o Senhor está se aproximando. A estrela alva está aí para qualquer um ter brilhando no seu coração. Ó, o Espírito Santo está me confirmando. Está chegando. Não é porque eu estou assim, desesperado da vida. Não é porque eu estou doido para sair dessa terra. Não é porque eu estou assim, com medo de tudo que está acontecendo. Não, é porque eu estou vendo. O Senhor está me mostrando. Olha o cenário mundial dos governantes. Olha o cenário mundial da economia. Olha o que está acontecendo nas famílias. Olha o que, que está acontecendo aí. Jesus disse na sua palavra, o Senhor declara bem nítido. Olha, os homens serão cada dia mais terríveis. E ontem me mandaram um vídeo de uma pessoa lá em Brasília que o motorista da moto fechou e aquela pessoa pegou e jogou o carro em cima da moto e jogou a moto no chão e jogou o cara no chão e quase passou em cima e o cara veio e chutou o carro e a mulher pegou o carro e empurrou o carro e atravessou a avenida, jogou o carro em cima do outro carro, no outro lado do canteiro, com o cara em cima, ela ia matar o sujeito. E não deu tempo daquele sujeito, por mais que ele tenha feito coisas erradas, fazer nada digno de ser morto. As pessoas estão violentas, violentas, violentas, os jovens, adolescentes, matando pai, matando mãe. Mãe, isso está escrito na palavra. Nos últimos dias, os homens serão assim. Ah, Senhor, é um sinal. O dia já amanheceu, eu já podia ter aberto a janela, eu já podia estar vendo essas montanhas, todas essas coisas, claro, oh, não tem que discutir, está aqui visível na minha frente, mas eu ainda estou dormindo. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 25. Mateus capítulo 25. Deus havia colocado no meu coração, você vai falar sobre a minha volta. E o Espírito Santo falou comigo assim, leia Mateus 25. Eu fui direto a Mateus 25 e li, falei assim, não é Mateus 25 não, é Mateus 24. Mateus 24 é que está falando do sermão profético, o princípio das dores, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira. É Mateus 24 que eu tenho que ministrar, Senhor. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, eu disse a você Mateus 25. E eu estou falando, eu não estou teatralizando, não, eu estou falando o que, que realmente aconteceu. Então tá bom, senhor, eu não vou discutir, eu vou ler Mateus 25. E o senhor falou assim, eu quero que você leia Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Então vejam só, 10 virgens, que têm lâmpadas, que eram noivas, preparadas para encontrar com o noivo, só que 5 delas eram noivas, virgens, com lâmpadas, mas nécias, tolas, inconsequentes, despreparadas, desleixadas. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O que é que esse versículo diz que transformou aquelas noivas em noivas nécias? Qual a característica nesse versículo que define que elas eram nécias? Elas tinham lâmpada, mas não tinham azeite. A interpretação é simples e fácil. Por que elas eram nécias? Porque, apesar de serem noivas, apesar de terem lâmpada, como todas as noivas, elas não tinham uma reserva de azeite. Isso tem que ficar bem claro. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Também o Senhor Jesus deixa claro o que que torna alguém prudente. Ele tem uma reserva de azeite. Versículo 5: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas adormeceram, tanto as nécias como as prudentes. Elas estavam todas debaixo da mesma circunstância, da mesma realidade. Nenhuma podia dizer à outra assim: você é mais espiritual, eu sou menos espiritual, você é menos espiritual. Não, todas eram noivas, todas tinham lâmpadas, todas estavam esperando o noivo estava demorando, era natural que todas dormissem, todas dormiram. E mesmo que o noivo vem chegando, e ele é o sol da justiça, clareando todas as coisas diante dos nossos olhos, está explícito o tempo que estamos vivendo, está explícito o porquê as coisas estão acontecendo, mas eu não estou enxergando ainda. Já não é porque está de noite, já não é porque a luz é pequenininha, lá dos profetas falando, é porque eu estou dormindo. Então o Senhor Jesus fala de uma condição da igreja. Quanto mais tempo demora o noivo vir, mais adormecida a igreja ficará. E ninguém precisa discutir isso. A igreja está dormindo. Ponto final. Eu recebi essa semana lá na internet uma informação de uma empresa. E eu falei assim: ah, então quem está promovendo todas aquelas coisas que estão chamando aí de muito ungidas é essa empresa? Olha, essa empresa. Aí eu fui sondar a empresa, é uma empresa como uma empresa mundana que promove shows. Então, grande parte de todo esse movimento gospel de shows acontece porque existe uma indústria financeira por trás, movimentando dinheiro, interesse, e as coisas acontecem. Ah, meu Deus. E a igreja está dormindo. Não vê, não enxerga. Pelo contrário, está achando que isso tudo é maravilhosíssimo. A igreja está dormindo. Estava visitando um casal e os irmãos estavam conversando sobre a célula, e aquele casal estava me dizendo assim: olha, eu liguei para a pessoa assim, fulano, ciclano, ah, não vai dar para ir, ah, não vai dar, eu não quero na célula. A igreja está dormindo, as pessoas estão dormindo, tudo é difícil, tudo é muito, ah, estou com muito sono, ah, estou muito cansado, ah, não estou querendo não. Ah, a igreja está dormindo, irmãos. De vez em quando tem uns fogos de artifício, de vez em quando tem um jogo de luz, um jato de gelo seco e uma música bombando, então a gente dá uma despertada e tem ali um movimento assim de, parece de unção, de avivamento, mas é só uma balada. A igreja está dormindo. Jesus havia dito isso: quanto mais tempo o noivo demora a chegar, mais a igreja está dormindo. E não adianta ficar aqui: não durmam, não durmam, não durmam, gente, acorda, gente, acorda. Não adianta a gente ir para a televisão, não adianta a gente ir confrontar as pessoas: gente, não pode, acorda, muda isso, muda. Não, não vai mudar. O noivo está demorando e o sono veio, e o Senhor Jesus já havia profetizado isso. Agora, tem uma coisa que faz toda a diferença. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. No meio deste sono, no meio desta noite que a igreja vai vivendo, tem um grito: saí ao encontro do noivo. Então se levantaram quantas virgens? Quantas se levantaram? Todas. Eu não posso dizer que aquela empresa que está atrás de dinheiro, promovendo esses eventos todos, que eles não são convertidos. Não posso dizer. Eu não posso dizer que esses líderes, esses cantores, esses pregadores, que só se movem por causa dos grandes eventos e shows, que eles não são de Deus. Eu não posso dizer isso, de jeito nenhum. Ninguém pode dizer que essas pessoas não são do Senhor. É a igreja. É possível que tenha joio lá no meio do trigo? Tem, tem sim. Mas boa parte deles são a noiva. E é possível que eles se levantem mesmo, que nós nos levantemos. Ó, o noivo está chegando. Ó, gente, acorda, vamos despertar. Mas a diferença vai estar não no fato de sermos ou não sermos noiva, não no fato de termos ou não termos luz, não no fato de estarmos ou não estarmos dormindo, não no fato de levantarmos ou não nos levantarmos. A diferença está no fato de que 5 se levantaram e tinham azeite de sobra. E 5 se levantaram e a sua luz estava apagando. E no meio disso, 5 tiveram que se ocupar de providenciar azeite. E 5 não precisavam mais se ocupar de providenciar azeite. Foram se encontrar com o noivo. Enquanto era só uma candeia pequena e muita escuridão, a igreja discutiu essa parábola aqui demais. 5 noivas virgens significa quem não é crente, 5 noivas virgens significa quem é crente, quem tem a lâmpada é crente, quem não tem a crente não é crente, ou então qualquer outra dessas discussões teológicas acerca da vinda de Cristo. Mas ainda era de noite, não dava para a gente entender claramente. Mas o Senhor Jesus está chegando, o dia está raiando, a luz está nos permitindo abrir a janela e ver, olha, isso eu não tinha visto antes. E uma das coisas aqui tão claras é essa: o azeite é o Espírito Santo. Em toda a palavra, o azeite é o Espírito Santo. Nós poderíamos discutir teologia, nós poderíamos discutir escatologia, nós poderíamos discutir todos esses pontos que alguns têm como tão importantes, mas isso não importa. Nós poderíamos guerrear para falar assim, olha, nós somos uma igreja que não está dormindo, olha, vocês que estão dormindo, acordem. Não, não, não. Nós todos estamos debaixo de um efeito da demora do noivo. Já se foi o tempo em que a gente estava assim, o tempo inteiro envolvido na oração, envolvido na comunhão, envolvido no discipulado, envolvido. Já foi o tempo, nossa vida é corrida, nós não temos tempo, nós moramos distantes, nós temos coisas demais para fazer, a vida nos absorve, a internet nos absorve, os recursos nos absorvem, a correria, o tempo nos absorve. Nossa, não tem ninguém que não esteja vivendo essa luta. Nós somos a igreja, nós somos as noivas desta parábola. Agora, a diferença está em quem cuida da reserva de óleo. Jesus está voltando. Podemos fazer uma conferência sobre isso, podemos estudar sobre isso, podemos ler sobre isso, podemos ter doutrinas sobre isso, mas nada disso vai realmente ter importância. O que vai ter importância, no final de tudo, é quais as virgens têm azeite. O azeite é o Espírito Santo. Nós temos lido o livro do irmão Dave Robertson, Andar no Espírito, Andar no Poder. E mais do que ler, nós precisamos viver o que aquele irmão mostra da palavra de Deus. Eu quero me encher do Espírito Santo. E nesta manhã, nos lembrando da volta de Jesus, nós podemos ir para o altar do Senhor e falar: Senhor, eu quero ser uma daquelas virgens. Se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, as nécias pediram azeite, porque as nossas estão se apagando, As prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Nas discussões teológicas anteriormente, estavam se falando de que então acabou, não tem mais chance. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vamos pedir ao Senhor que o sol venha, ilumine um pouco mais, para a gente entender por que que Jesus disse que aquelas noivas ele não conhecia. Não precisamos discutir isso aqui agora. Só precisamos extrair para nós isso que Jesus disse. A diferença é quem tem azeite. Quem tem o Espírito Santo fluindo, pulsando, vivendo, falando, agindo, dirigindo. Paulo diz: os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito. Tem reserva de azeite. Está muito difícil, Senhor. Os anos estão se passando e as coisas estão mais difíceis ainda. E vai piorar. A coisa vai ficar mais difícil ainda. Não pense que essa sociedade vai melhorar de uma hora para outra, não. As coisas vão só piorar. Nos dias em que inauguraram uma grande loja no shopping chamada Finac, eu fui lá nessa loja e entrei naquela loja e fui passeando e me veio um discernimento de espíritos. E eu me lembrei de anos que eu viajo para os Estados Unidos. E eu me lembrei de que aqui, principalmente em Belo Horizonte, a gente não tinha esse tipo de loja. Que tipo de loja? Uma loja tão fina, tão chique, tão bonita, com todos os produtos que existem no mundo inteiro, em qualquer lugar, de ponta. Mas não é só o produto, é aquele espírito. O que é que eu vou comprar? O que é que eu quero hoje? Deixa eu ver, e coisas caras, e tecnologia, e conforto. Aquela loja, ela expressa um estilo de vida. E eu falei assim: Deus, eu me lembro de ter ido a inúmeras lojas assim nos Estados Unidos, e agora isso está aqui. Eu me lembro que eu falava assim quando eu era adolescente: gente, eu fiquei sabendo, eu vi uma foto, ouvi num filme, um supermercado tinha computador no caixa. O caixa é um computador. Meu Deus, Estados Unidos é Estados Unidos. Oh, hoje qualquer um tem um computador na mão. E eu me lembro quando eu comecei a ver os supermercados do bairro com computador no caixa. Oh. Aquelas estradas maravilhosas, você vai vendo as estradas. Hoje, pega aqui essa linha verde, ela não é tudo que você sonha, não. Mas olha a mudança, olha a diferença. Vai melhorando, a coisa vai melhorando, irmão. Nós estamos virando um país, as coisas estão aí à disposição. Está prosperando, está... Mas, meu irmão, a que custo? Nós não sabíamos que aquela modernidade, aquela tecnologia toda à disposição lá na Outra América, implicava num custo alto, tem efeitos colaterais, que nós estamos vendo aqui na nossa sociedade. O eu comprei, eu tenho, é a marca, é o produto, é o equipamento, é a tecnologia. Eu não estou falando dos benefícios. Nós não precisamos ser um ET que acha que ser crente ou ser santo é não ter essas coisas. Não, irmão, nada disso. São recursos muito bem-vindos, do jeito certo, na hora certa, no lugar certo. Mas existe um espírito, que é o espírito do homem no centro, do individualismo. E isso não vai mudar. Se você for à Alemanha, se você for aos países ricos ali da Europa, se você for aos Estados Unidos mesmo, você vai descobrindo que a sociedade só vai se degradando. E nós estamos no mesmo caminho do enriquecimento, da modernidade, da tecnologia, dos avanços que custam caro para a vida da sociedade, para a vida da família, do indivíduo. E a tendência disso é só piorar. Isso é visto também no meio evangélico. Há um tempo atrás, um CD bonito, com uma capa bonita, um DVD maravilhoso, era uma coisa que vinha dos Estados Unidos. Hoje, nós vivemos a mesma coisa. E se duvidar, melhor ainda. Mas a gente não sabe o custo daquilo. A gente achava que essas modernidades é que são o mover de Deus, mas nós estamos vendo que nós estamos cada dia mais dormindo, cegos. Se isso não vai mudar, alguém tem que mudar. E o que vai mudar é o nosso coração. Senhor, eu quero me encher do Espírito Santo. Porque ainda que eu veja na minha própria vida sintomas, efeitos colaterais da demora da tua volta, me fazendo ser mais sonolento, me fazendo ser mais dorminhoco, me fazendo ser mais cego, uma hora eu vou ouvir esse grito: eis o noivo, saí ao encontro. E quando eu me levantar, eu vou ter reserva de azeite. Senhor, eu posso me agonizar, eu posso me entristecer, porque eu não só estou vendo o sono ao redor, na sociedade, nas famílias, na igreja, como eu estou vendo o meu sono. Está muito difícil segurar as coisas, porque está demorando que o Senhor volte. Não é que Deus está atrasado, é que o tempo é mais longo do que a gente podia imaginar. Mas eu quero uma coisa, Senhor. Eu quero cuidar das reservas de azeite na minha vida. Você pode fechar os seus olhos, irmão? Ter um tempo orando ao Senhor? Está vindo, Jesus. Eu creio, como todo bom crente, automaticamente, naturalmente, mas eu creio também no meu espírito, Senhor, por amar ao Senhor, que a tua vinda, a tua volta é iminente. Os sinais são claros. Ainda que eu viva mais 50 anos e o Senhor não volte no arrebatamento da igreja, esses 50 anos vão passar tão rápidos. Nós vamos estar dormindo mais profundo ainda, Senhor. Mas eu quero cuidar da reserva de azeite na minha vida. E se for possível, Senhor, eu não quero nem cochilar. Eu quero estar desperto. Senhor, eu quero amar a tua vida. Eu quero amar a tua vida. Eu quero amar o Senhor. Eu quero sonhar com a tua volta. Eu quero sonhar com o que vai acontecer na eternidade. Eu quero valorizar esse projeto imutável do Senhor. O Senhor está trabalhando para este grande retorno. Eu não quero ignorar isso, eu não quero menosprezar isso. Portanto, eu quero cuidar da reserva de azeite na minha vida. Um maravilhoso motivo para buscarmos o Espírito Santo. O Senhor está voltando e eu quero cuidar da reserva de azeite nas minhas lápidas. Se você quer dizer isso a Ele, convido você a ficar de pé, nós orarmos juntos. Nossa pergunta a Ele: Senhor, o que precisa mudar na minha vida? Como eu devo conduzir a minha vida nesta semana para cuidar das reservas de azeite? Não quero ser um crente fanático, ignorante, que sai por aí sem nenhuma referência, sem nenhuma coerência, como um doido falando que Jesus está voltando. Eu quero ser um crente coerente. Não é lógica, não é raciocínio humano, é palavra pura, para eu ser um crente coerente anunciando a vinda de Jesus. Eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo, cheio do azeite, que abre a janela e vê claramente os sinais, antes invisíveis, de que Jesus está voltando. Eu quero, Senhor. Então me ajuda a conduzir minha vida nesta semana, guiado pelo Teu Espírito Santo, me enchendo mais de Ti, tomando decisões, ocupando meu tempo, vivendo cada dia para o Senhor. Levante a sua voz, faça a sua oração a Ele. Proclame em voz alta a sua oração a respeito desta semana, bem perto. Não é lá na frente, não, é essa semana, Senhor. O dia de hoje, na Tua presença, me enchendo do Espírito Santo, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, nos enchendo do Espírito Santo. Naquele dia, nós ouviremos: vinde, benditos de meu Pai, entrai, tomai posse da herança que estava preparada desde a fundação dos séculos. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Então começou a queimar e perguntar para o Senhor assim: oh Deus, por que que essas noivas precisavam de lamparina, sendo que elas estavam na porta? Elas estavam tão perto do noivo, por que que elas precisavam de óleo reserva? E eu não entendi aquilo e nem porque essa pergunta estava vindo. E aí o Espírito Santo me falou assim que existe um único momento na entrada de uma noiva ao encontro com o noivo. Só esse. Eu nunca vi. Eu trabalho com cerimonial de casamento. Eu nunca vi alguém parar e falar assim: vamos fazer de novo uma entrada? Porque a noiva saiu para buscar algo que estava faltando. E aí o Senhor falou: olha, é esse caminho. Eu sou o Espírito Santo, sou eu que vou te limpar, te vestir, te ornar, te perfumar, te deixar linda para o encontro com o seu noivo. Isis não tem jeito. Uma noiva não dorme quando ela está indo ao encontro do noivo. E eu falei, é mesmo, Senhor? Que noiva é essa que dorme enquanto o noivo? Eu falei, Deus, é verdade. O noivo pode demorar 100 anos. 100 anos ela fica acordada. Ela pode dar a volta no quarteirão, ela pode dar a volta no bairro, ela fica no carro, ela fica. Ela não olha para outra pessoa. Ela entra na nave e o enfeite, a luz e o adorno dela não é para outras pessoas, é para o noivo dela. E aí eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque se 50 anos passarem, não me deixa dormir, porque eu sou sua noiva. E a minha luz, que é o teu Espírito Santo, vai iluminar o meu caminho. E todos verão que eu sou noiva. E ainda que nesse caminho esteja escuro, a minha luz vai mostrar para todos que estão à minha volta que a minha roupa, que o meu cheiro, que a minha cor, que o meu vestido me identifica como noiva do Senhor. Amém, Senhor. Eu não quero, queridos, dormir. Eu não quero ser uma noiva que dorme, porque não existe noiva que dorme. O Senhor Deus é tão bom para nós. Jesus é tão maravilhoso que Ele ainda trouxe na palavra dEle, todas elas dormiram. E eu orei, essa foi a minha oração: Senhor, me perdoe, porque eu vou ser uma noiva que dorme. O Senhor falou que eu seria uma noiva que dorme, então eu já peço perdão ao Senhor por esse pecado. Mas que eu, quando gritarem o noivo chegou, eu só abra os olhos e irei ao encontro dele. Que você seja assim. Se hoje for o dia de encontrar com o seu noivo, irmãos, não tem nada melhor para uma noiva do que a noite de núpcias com o noivo dela. É tudo que ela mais quer, tudo que ela mais anseia, todo preparo. Então não há nada nesse mundo, meus queridos, mais importante para uma noiva do que o encontro com o noivo dela. Senhor Deus, venha através do Teu Espírito Santo nos ungir nessa manhã. Jesus Cristo, como nós Te amamos. E como maravilhoso será aquele dia em que nos encontraremos com o Senhor. Prepara os nossos corações para a Tua vida. E tira de nós a atenção de tantos barulhos à nossa volta, de tantas festas que não são a Tua boda, de tantas festas que não são a comemoração com o Senhor. E que não falte sobre nós o óleo da Tua unção. Faça-nos noivas atentas e apaixonadas por Ti. Apaixonadas por Ti. Vem, Espírito Santo, e fala-nos desta hora.